Você está na Sensolar, tudo bem? Este próximo bloco está demais, hein? Que tal lá no final? Up on the Downside. A segunda é House of Love, mas eu não vou falar se é House of Love o nome da música ou da banda, é uma surpresa. E pra começar chutando o balde, o som do British Power, Carry On. Vamos Carry On com o bloco. Ai, que idiotice. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sens. Sensecast.org/chat. o som do... Opa, eu ia falar British Power, não, que é parecido, Ocean Color, British Sea. É, Ocean Sea, não, mas é o Ocean Color Scene. Up on the Downside. É deliciosa essa música. Aliás, três das músicas que eu mais gosto na vida. O Ocean Color 5, Up on the Downside, que é do álbum Mechanical Wonder. E o álbum Mechanical Wonder é de... É aí que o bicho pega, 2001. É muito da hora essa música. Ó, o finalzinho, finalzinho. E, bom, eu com frequência, na época do auge do Britpop, eu li em alguns lugares e ouvia uma frase dizendo British, do it better. Algo como os britânicos fazem melhor, sempre, claro, relacionado à música. Ou se tem outros significados ou coisa assim, eu não sei. Mas eu ouvia relacionado à música. E eu sou obrigado a concordar depois de ouvir um bloco como esse, né? Três bandas britânicas maravilhosas. Claro, no estilo, né? Não vou concordar no geral, porque tem muita coisa boa de outros países que eu adoro, que eu sou fã, e que são realmente boas, mesmo que eu não fosse fã, né? Mas, no caso, essas três músicas, essas três bandas são britânicas e são ótimas. Foi essa que eu falei, o British... Não, Ocean Color Scene, com Up on the Downside. Já vamos fechar essa pra não ficar me confundindo aqui. Up on the Downside, do Ocean Color Scene, que é de 2001, do álbum Mechanical Wonder. Antes teve... Ah, eu adoro essa banda. House of Love, a banda, porque House of Love também tem algumas músicas que se chamam House of Love. Mas essa é House of Love, a banda de New Psicodelia. Sim, da hora, né? É da Inglaterra também. Mas precisamente, vamos ver aqui de onde que é? Mas precisamente aí não sai aqui, não, fica difícil. Vamos lá. Não, só tá aqui que é uma banda britânica. Então, vamos nos arriscar. É uma banda britânica. Pronto. E essa música, I Don't Know Why I Love You. Vamos de novo. I Don't Know Why I Love You. I Don't Know Why I Love You é de 1990. Demais. Demais. E a primeira lá no começo do bloco, British Sea Power. Carry On. Carry On, na realidade, é um trocadilho, né? Ele fala Carry On de continuar na música Carry On. Por isso que eu fiz a brincadeirinha lá no começo, opa. Mas ele fala Carry On na música, a letra é grafada como Carry On, separado com Y, certo? Carry, Y, On, separado. Mas o título da música é Carry On, tudo junto, com I. Carry On, tudo junto com I, como é que fala? Carne... É já velha, né? É carne... Acho que é algo... Não seria carniça, acho que seria meio pesado a tradução. Seria mais carne já começando a estragar, né? Então, é esse trocadilho na música. E a música é um poema, né? Pra falar a verdade, ela é muito bonita, a letra dela. E vale a pena você procurar aí no seu buscador a letra de Carry On, do British Sea Power, que é do álbum The Decline of British Sea Power, que é de 2003. Eu tenho esse álbum inteirinho baixado aqui. E www.semscast.org/contato, www.semscast.org/chat, www.semscast.org/on-demand, onde vai estar esse bloco daqui a pouquinho lá para você baixar em formato de podcast. E nas mídias sociais todas, @SigaSense. Até já!